mais fofinho, muito pequenino, estava sobre ele o poder do Senhor. E o gigante ele derrotou. Seu nome era Davi e era corajoso. Estava sobre ele a mão do poderoso. Se você quiser também lutar e vencer, seja um Davizinho cheio de poder. Os gigantes são as lutas que vêm sobre nós. Às vezes nos assaltam um terrível tentador. Você é um Davi, mostre agora o seu valor.